a sinner with us here. Vai-se comemorar a data da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha várias teorias. Eu, por exemplo, eu adoro a Irmã Lúcia. Adorava a Irmã Lúcia. Não tenho nada. Quanto a mim, ela só tinha um defeito, que era não saber guardar um segredo, quanto mais três. Portanto, mal por mal, bem que a Nossa Senhora podia ter aparecido à Maia, que ia dar ao mesmo. Por outro lado, há uma coisa que me faz aqui um bocadinho, que me mexeu no céu da boca, que é, eu à partida desconfio sempre de uma vidente que tem 20 dioptrias em cada olho. Epá, há qualquer coisa que não... Será que era Fátima? Será que era um candeeiro? É que uma pessoa nunca vai perceber. Ela em casa estava sempre a ver Fátima. Ela chegava à casa e dizia, ah mãe, olha Fátima. E ela dizia, não, é a luz do frigorífico, estás a ver? Está ali Fátima, foi-se embora Fátima. Veio Fátima, foi-se embora. Porque Fátima não ia aparecer ao pé do leite e da manteiga. Outra coisa que me faz... quer dizer, Fátima, porquê é que decide aparecer em cima de uma árvore? Com tanto sítio para aparecer. Podia ter ido para um colchão, para um sofá. Não, é em cima de uma árvore. Tinha que ser em cima de uma árvore. E o estranho é nenhum dos pastorinhos lhe ter dito nada. Porque o que era normal era ela chegar e dizer, ah, tenho três segredos para vos contar. Ah. Fátima fazia eco. Ah. E um deles respondia assim, e o primeiro é que tiraste a carta em Moçambique. Para teres aparecido em cima da árvore. Só para terminar, queria dizer, para fechar este ciclo, que... Eu percebo que a Irmã Lúcia tenha visto Fátima. Palavra de honra que percebo. Porquê? porque eu já experimentei os óculos dela e não só vi Fátima da varanda de minha casa, como também apanhei um bocadinho de Alicante. Mesmo agora estou a ver um bocado, que é assim, assim é Alicante, assim consigo ver Alicante, assim é Fátima, Alicante. Vejo o caminho todo, estou, olha, cheguei a Alicante, comprei torrão, estou a voltar, Fátima. Ah, bom? E, por outro lado, também é bom para queimar formigas. Isto tem apanhando sol, faz aquele efeito lupa e queima formigas. O que também é chato, porque se uma pessoa vir Fátima com os olhos muito abertos, com a luz, queima, passa e queima o cabelinho aqui atrás, fica aquele cheiro a porco queimado. I am a false prophet. God is a superstition. Say it again. Vou contar uma história. Porque estes tempos que vivemos também requerem uma boa dose de escapismo, que o conforto da imaginação nos permite, para que nos mundos que criamos as ruas sejam seguras e a dura realidade não a tenhamos de enfrentar. Também a arte do conto nos mantém sãos. A história que contarei será de domínio do fantástico, do sobrenatural, será protagonizada por criaturas que apenas o sonho nos permite conhecer, levar-nos a lugares impossíveis, tão distantes que a vista não alcança, a sonhos que o sonho permite, a uma miragem feliz. Sem mais demoras, ele então. Era uma vez um polícia bom e viveram felizes para sempre. We have a sinner with us here.